Profeta Miqueias, capítulo 5. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerca contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. Predição do nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. A instituição do reino do Messias. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. Eles permanecerão porque agora será engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria à espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva que nos espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas. Exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de esculturas e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem.